Olá, eu sou Antônio Mioto. Os poetas do Tietê têm muitas histórias e desejamos contá-las. No episódio de hoje, conversamos com João Ineco, que entre poesias e memórias, nos conta o que é ser poeta do Tietê. A comunhão do mundo me estoura o peito. A comunhão do mundo me estoura o peito. A comunhão do mundo me estoura o peito, me extrapola. Avesso contrário, eu atravesso e esqueço, despeço o começo, eu vou sem fim, eu sigo. A existência é quando a comunhão do mundo te estoura o peito. A existência é quando a comunhão do mundo te estoura o peito. Existir é tão somente sucumbir à realidade, é tão somente extrapolar por completo as linhas da verdade. Existir é navegar a própria tempestade. Agora eu sinto um estrondo retumbante, uma porta faiscante dentro do meu peito, eu sinto um furacão que não tem vento. De repente me sei, me sou, de repente já nunca estou. De repente eu sou verdade, sou cálculo, eu sou antítese, falácia, de repente pólen, de repente pulo. Existir é ser esquina de grão com galáxia. Existir é ser esquina de grão com galáxia. Existir é ser esquina de grão com galáxia. Olá, meu nome é João Ineco e eu sou um dos poetas do Tietê. Hoje eu vou contar um pouco da minha história com o grupo e de como eles mudaram a minha vida. Bom, eu conheci os poetas do Tietê através do Sarau Asas Abertas. Eu primeiro conheci a atividade, a ação Sarau Asas Abertas, para depois conhecer o grupo, que é o mesmo grupo, basicamente, né? Que faz essa ação. Então, quando eu entrei no Sarau, eu não fazia ideia, que isso foi em 2016, eu não fazia muita ideia de quem eram os poetas do Tietê, do que faziam, de como se alimentam, do que vivem. E a partir desse contato, foi uma conquista, foi devagarzinho que eu fui chegando, eu tinha muito desejo de ser recebido, muito desejo de ser acolhido pelos poetas do Tietê, até que eu conheci, enfim, né, Paulo Dauria. E aí foi também uma coisa muito importante para mim, porque o Paulo é, na minha opinião, né, um dos poetas mais significativos que a gente tem na contemporaneidade. E aí tive contato com ele, com a forma de edição dele, com a editora, a Edições Tietê, né? Todas as ações que o grupo faz, a Poesia na Faixa, por exemplo. E aí eu tive a dimensão, aprendi o que era, né, ser poeta e o que era ser poeta em cena. E quando eu falo de cena, não estou falando só do palco, né, da apresentação, eu estou falando da articulação cultural, né? Foi uma coisa muito bacana que eu aprendi com os poetas do Tietê, foi a fazer, né, assim, ir lá e fazer barulho mesmo. A gente é muito barulhento, eu sempre reparo e comento isso, mas com todo afeto, com nenhuma repreensão, eu acho o máximo a gente ser barulhento, é a nossa característica. E aí eu comecei a aprender o que era aparecer mesmo, né, criar essa rede. Foram os poetas do Tietê que me levaram no Islã do Grito, por exemplo, né? E assim eu consegui conhecer toda uma cena de slammers, de outros poetas. Então, começando aí um pouco pelo começo, eu dei uma avançada, eu vou voltar mais um pouco para contar aí o que foi a minha meu primeiro... Quando é que eu ganhei a camisa dos poetas do Tietê? A Cícia e o Paulo me trouxeram na entrada da penitenciária feminina da capital. E aí me disseram: João, bem-vindo. E eu fiquei, nossa, né? Caraca, conquistei esse espaço. Né? Achei que ia ter que fazer uma prova para poder me sentir parte. Era um desejo enorme. E aí, a partir desse dia, eu senti aí mesmo o compromisso de comparecer nos eventos. E, por exemplo, eu fui ao meu primeiro Poesia na Faixa, que para mim foi muito diferente também, porque é uma ação na rua, que acontece há muito tempo, né? Mas eu nunca tinha feito assim, desse jeito, poesia com tanta visceralidade, né? Porque você tem que conquistar as pessoas que estão passando, ou a pé, ou de carro, ou de bicicleta, outros meios, né? Mas as pessoas se sentem muito atraídas, curiosas por o que é que esse bando de doido está fazendo com tambor, com poesia na faixa, escrito no, na, na, todo mundo camisado, né? De uniforme, como se fosse. E aí quando você pesca, né, quando você consegue pescar as pessoas que estão passando e mostrar para elas o que é o trabalho, quando elas param para ouvir, é muito interessante, né, porque realmente é aí que você percebe a sensibilização acontecendo, né, você consegue ver qual é o estado de ânimo provocado nas pessoas que estão passando. E isso tem um porquê, tem uma metodologia, né? Os poetas começam a sua ação sempre com poemas curtos em jogral. Então, cada poeta assume a roda, fala o seu poema curto, de 2 a 3 versos, né? 4 talvez, e aí todo mundo repete num jogral, o que estimula as pessoas que estão ao redor assistindo, passando a repetirem também, né? E depois a gente entra numa sequência de poemas longos para que então a gente abra o microfone, né? E esse tempo é um tempo necessário para que as pessoas se aglomerem um pouco, embora a gente não esteja num período muito propício para isso, mas é uma ação aglomerativa, sim, né? Como toda ação cultural. Para que elas tenham um tempo de pensar se tem alguma poesia no celular, se tem uma poesia na bolsa, se tem vontade de falar alguma coisa. E aí a ação vai acontecendo com a presença do público, e quando o público não está ali muito firme, quando não sabe se quer, se não quer, a gente assume de novo para continuar estimulando, fazendo isso que a gente pode chamar na pedagogia de animação sociocultural, né? Que é muito o que os poetas fazem. E aí isso é a ação da rua. Eu primeiro os conheci no cárcere, não é a rua, é o contrário da rua. É a privação da liberdade, né? Então, esse diálogo, né, entre o extremo público, a faixa de trânsito, né, e o extremo privado, né, que é a privação de liberdade, é uma coisa muito interessante, de acompanhar mesmo, né? E, aliás, crucial. Eu acho que um trabalho alimenta o outro, né? Daí, enfim, eu fui indo e me metendo em todos os saraus possíveis, que a agenda dos poetas é uma agenda cheia, né? E tem a ver com o fato dos poetas toparem fazer a poesia onde chamarem, né? Se tem gente, se tem disponibilidade, vão, porque vontade de falar poema não termina. Todo mundo tem vontade de falar poema o tempo todo. E também, né, os poetas não condicionam somente a própria ação a um trabalho remunerado. Então a gente tinha uma agenda, né, eles têm uma agenda muito cheia, que eu fui participando e me envolvendo, e desse jeito fui me desenvolvendo também, né? Tipo, me aprimorando a minha técnica, aprendendo um pouco mais sobre a poesia falada com a Cissa, com o Jaime, com a Mayara, com a Gi, né, especialmente. Até que a gente foi em 2017 para Flip, que é a festa de literatura, né, lá de Paraty, a feira literária de Paraty. A Flip foi incrível, a gente fez um cortejo imenso, né, e aí desestabilizando um pouco a rigidez da feira. Então eu devo muito aí aos poetas do Tietê o ser poeta, né? Foi com eles que eu aprendi e sigo aprendendo. Então aqui trouxe um pouquinho da minha história com os poetas, contando alguns episódios, e expondo um pouco de como é nosso método, como eu aprendi. E deixo minha gratidão por poder registrar isso nesse podcast e por poder testemunhar essa memória toda. Um grande abraço, um beijo a todos, todas e todes que estão escutando. Muita poesia para nós. Quer conhecer um pouco mais sobre nossa história? Convido a você, episódio a episódio, a ouvir nossas memórias.